Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos, ou boa tarde, ainda como queiram. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Nota 7, aqui no canal Onda Antenoé. A edição de hoje vai trazer-nos, desde já, Paul Moriá com Publiski e Katusha, duas músicas tradicionais russas. Vamos também ver nesta edição Ein Nacht in Havana, música aqui trazida pelo flautista Eduardo Simoni, que nós já bem conhecemos, já é um habitual aqui da casa, como quem diz. E estas são as primeiras duas da edição de hoje do nosso programa, que dá pelo nome de Nota 7, aqui no canal Onda Antenoé. Vamos à música, ouvintes? Ficamos então com estes dois temas. Thank you. Ora, depois de Eduardo Simoni com esta melodia, Einar in Havana, vamos seguindo com mais dois temas. Desta vez com Gil Ventura e o conhecidíssimo Solamente Una Vez. Vamos fechar com a Rybnikov e uma música chamada... Aliás, isto é chamado Música de Filme número 6. Uma melodia impactante esta, muito emotiva, com a qual vamos fechar a edição de hoje do nosso programa. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me. Foi um prazer enorme estar consigo. O Nota 7 é pequeno, tem apenas 15 minutos. Mas, pronto, ainda assim, é um espaço que espero que goste. Fique bem ouvinte, boa tarde e até amanhã.